Senhora dona da casa me deu botando a sua roseira pra mim botar no meu peito uma flor que tanto cheira. Senhora dona da casa me deu botando a sua roseira pra mim botar no meu peito uma flor que tanto pelos olhos se conhece as águas do mais balão.